Esta é a banda sonora do teu verão. Reggaeton Mix 2. Os melhores temas latinos e de reggaeton juntos. Reggaeton Mix 2. Luis Fonsi, Mastic Soul, Looney Johnson featuring Landing. Reggaeton Mix 2, o número 1 do verão. Daniel Santa Cruz, Daddy Yankee, Fuego e Pitbull, Sebastian Yatra, Afrojack e muitos mais. Reggaeton Mix 2. Os melhores do reggaeton. Reggaeton Mix, disponível em CD, iTunes e Spotify. Vidisco. A Rádio Orbital apresenta. CD Orbital Mix, 10 anos. She's okay, and I'm alright. She's away. Dois CDs com o presente, passado e futuro da música de dança. Orbital Mix, 10 anos. O álbum de dança do ano. Inclui David Guetta, Alesso. Avicii, Mr. Probs, Robin Schulz, Martin Solveig e muitos mais. Orbital Mix. Orbital Mix, 10 anos. A história da música de dança num disco duplo, mixed by DJ Fernando. Orbital Mix, 10 anos. À venda em CD duplo e iTunes. Vidisco. Dinis Britos. Dinis Britos, um dos maiores nomes da música portuguesa. Artista que conquista Portugal e soma sucesso no estrangeiro, apresenta agora um novo espetáculo cheio de animação com bailarinas. Batam palmas, batam palmas. Os melhores êxitos de Dinis Britos fazem parte deste espetáculo único. Sou eu. O pai da criança. Garanta o sucesso da sua festa com a presença do aclamado artista Dinis Britos. Ligue já 914-398-093 e saiba mais em www.dinisbritos.pt. Com Dinis Britos, cada festa é única. Ten. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Seja bem-vindo ao mundo mágico da música. Ladies and gentlemen, a partir de agora, você é o nosso convidado. Deus criou o homem, a música e a oitava maravilha do mundo, o ensinou a dançar. DJ. DJ, fazendo a sua festa. Rádio Open FM. Oh yeah. 100%. 100%. 100%. Música portuguesa. Rádio Wolfpack FM, 100% música portuguesa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Rádio Wolfpack FM, 100% música portuguesa. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Rádio Open FM. Rádio Open FM. Rádio Open FM. Rádio Open FM. 100% música portuguesa. Oh yeah, oh yeah. Oh yeah. Rádio Open FM, 100% música portuguesa. Oh yeah, é bom, é bom, é, é bom, é. Et bonjour, bonjour, vous êtes bien sur Radio Open FM, la radio des mondes en Bazac, votre radio, ou le 97.9. C'est l'émission 100% musique portugaise de 9h30 à 13h30. Bonjour à tous, bonjour aux amis, aux parents, bonjour Lorenzo. Bon dia Maria. Bonjour Bella. Bon dia Maria. Ça va en ce dimanche de Ramos? De Ramos. T'as pas oublié d'aller à la messe? Tournons à compter. T'as oublié d'aller à la messe ce matin? Pourquoi il faut aller à la messe? Ben, il paraît que les dimanches de rameaux, il fallait faire bénir les rameaux. Voilà, et tras au rame de l'oreille. C'est ça. Non, tu... non. Non, ils sont un premier. Ah, c'est pas... si vous suis tramis, c'est une... Ah oui, ben oui, mais celle-là, tu vas quand tu veux à celle-là. Ah! À Capella do lado. On va le foudre. Bon, on va aller, on va dire un petit bonjour à Claudio aussi, parce que bon, Yarim, je lui ai dit que je lui ferai un petit bonjour. Eh ben, bonjour Claudio, bon courage de, pour ton boulot là. Travaille bien, hein. Nous, on va bien s'amuser. Oh Claude, j'ai dit que c'est ça. Allez, à Lorenzo. Je passe la parole à Lorenzo. Então, bom dia a todos, mais uma vez com todos vós, a maravilhosa equipa da Rádio Open FM, Maria Lourenço Bolarmino, sempre com a disposição para todos vós. Portanto, então, bom dia Portugal, bom dia Espanha, França, Suíça, Alemanha, Luxemburgo, Holanda, Bélgica, Brasil, Estados Unidos e Venezuela. São ouvintes que eu sei que estão nos ouvir em direto, muitos de Portugal e mesmo da Suíça também, muita gente que nos escuta e no Luxemburgo. Muito obrigado a todos por estarem connosco. Também bom dia para todos que estão connosco no chat. Baltazar, Ben, companhia, um bom dia para todos vós. Quem nos Alors. Quiser chamar ao 0555-562144, número este sempre à vossa disposição, ou por via internet ao www.radiopanfm.fr. Estão os vossos contactos para nos chamarem. Vous pouvez donc nous appeler au 05 55 56 21 44 pour nous faire un petit coucou, nous parler d'événements autour de chez vous, pourquoi pas, et faire des dédicaces, pourquoi pas, en ce jour de rameau. Et muitos parabéns à todos que estão de parabéns. Muitos parabéns. E não se esquecer que hoje temos duas entrevistas. Com duas bonecas muito lindas. Ana Cláudia, meio-dia e 15. E. A Karina? Karina, ao meio-dia e 30, 12h30. Ai, que Portanto, não esqueça as nossas entrevistas com estas duas artistas que vão estar em direto com todos vós. Ai, ai, é que vai ser. Uma quer ser uma escrava e outra quer me dar tudo. Uma escrava, outra dá tudo. Ai, que vai ser. É para ver tudo neste mundo. Vamos lá. começar a emissora de hoje de manhã e vamos começar assim devagarinho. Dedicada a todos os imigrantes que estão connosco. Ai, então olha. I know things can get tough sometimes, but me and you, we can be forever. I need you. I wanna be with you, you know. I'll never give up on you. Mr. Carmen, baby, I love you. Deixa, canta em inglês. I love you. Cantei maneira para expressar tudo o que tem tempo a falar. Mas eu vou tentar resumir isso tudo numa só palavra. Por mais que tentar, canta, consigo e paga para dentro que não mágoa. Mas eu não vou dizer que sou infeliz, porque eu e a pessoa que está lá fora temos uma linda e grande história de amor. E está tudo bem, mesmo tudo bem. E sei bem o que lhe prometi. Eu vou te esperar até ao dia que tu voltas. Esperar por ti. Eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Bem aqui, juro que te vou esperar. Este sentimento está-me a queimar por dentro. Mas não tem como não aguentar esta dor. Bates forte cá dentro. É muito sentimento. Sentimento, baby. Mas não tem como, não tem como. Mas eu não vou dizer que sou infeliz, porque eu e a pessoa que está lá fora temos uma linda e grande história de amor. E está tudo bem, mesmo tudo bem. E sei bem o que lhe prometi. Eu vou te esperar até ao dia em que tu voltas. Esperar por ti. Eu vou te esperar. Eu vou te esperar. Bem aqui, juro que te vou esperar. You. I wanna be with you. I will never leave you. We can do this. Don't give up on me. I won't give up on you. Baby, I love you. Eu vou te esperar até ao dia em que tu voltas. Esperar. Bem aqui, juro que te vou esperar. Noite de amor que eu vivi num banho de lua. Rolamos na areia, veio o sol. Foi tudo tão lindo, pena que pouco durou. Foram momentos, eu sei, que não vão mais voltar. Sigo a procurar. Preciso te ver pra falar com você, pra dizer meu amor. Volta pra mim, vejo no espelho, estás aqui. Seu corpo ao meu, eu juro que vi. Foi mais um sonho de amor, pois você não vem. Sigo sem ninguém, preciso te ver. Foram momentos, eu sei, que não vou mais voltar. Sigo a procurar, preciso te ver. Pra falar com você, pra dizer o meu amor, volta pra mim. Foram momentos, eu sei, que não vão mais voltar. Sigo a procurar, preciso te ver. sequer no que estás a fazer. Dizes que vais e vens e eu aqui sem entender. Dizes que não há mais ninguém, mas não é bem assim. Vejo que tens tempo para tudo e não tens para mim. Porque me mentes? Já não há amor. Sigo em frente à procura de um novo calor. Já não há amor entre nós dois. Entre nós, o que virá depois? Onde está o consegui conquistar? Vejo-te muito longe sem nada para me dar. Porque me mentes? Já não há. Procura de um novo calor. Já não há amor entre nós dois. Entre nós, o que virá depois? Olhar teu retrato e sorrir. E lembrei as palavras que tu me dizias assim: para seguir minha vida, meu caminho. Agora sei que quero recordar, lembrar-te, chorar e dizer-te. e sei que vou estar para sempre a teu lado até qualquer dia. E lembrei as palavras que tu me dizias assim, para seguir minha vida, meu caminho. Agora sei que quero recordar, lembrar-te e chorar e dizer-te o quanto te amava. Une petite dédicace pour notre collègue Claudio, qui n'est pas là aujourd'hui, mais on lui envoie une petite pensée. Allez, t'as choisi quoi? Ah, ma musique play, elle va bien. Bon, eh ben c'est la surprise, Claudio, hein. Écoute bien. Ah, c'est quelque chose. Et route, tu fais partie de mim. Pede. proibido, porque só te quero a ti. Não desisto do teu beijo, do teu cheiro e estar contigo, estar contigo. Como queres que diga não, que não pense mais em nada, se as noites de loucura só me deixam a sonhar? Como digo ao coração para esquecer esta verdade, se ele pede para te amar, pede para te amar. C'était pour notre collègue. Oui, tout à fait. C'était pour lui. Et une nouvelle canção, linda. Ah, linda. Voilà. J'espère que ça lui remonte le moral. Cette animation. Et c'est qu'elle gosta parce qu'il a mis sur son mur. C'est pour ça. J'étais la chercher sur le mur. Ah, t'es malin, toi. Ah, bah oui. Il a mis, il a mis hier soir, j'ai vu. J'adore. S'il adore. Voilà. Allez, hop. Ça lui dit peut-être quelque chose. Peut-être. Sabes que havia um patrão que trazia lá um empregado, depois chegou pôs o empregado a pintar lá a casa. Então o empregado andava lá com o pincel. Quantas a fazer? E até o patrão disse assim: oh rapaz, tens que arranjar outra canção para pintar. Tira o pincel da mão e depois. Era para acelerar. Ah, para mal. Agora o Clodo também a canção era para acelerar. Era para acelerar, para trabalhar mais, na linha mais rápido. Era. Vou partir avec tout de suite aqui no Voté. É o conjunto Bandalusa, essa dernière chanson. É na pontinha do pé. Na pontinha do pé, com Bandalusa, e no Voté, especialmente para vous. On y va. É assim que a gente gosta, é assim que a gente quer. Na pontinha do pé, na pontinha do nariz. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Puxa! Pequenina acabou. Somente o dono do mundo, quem poderia ter feito? Eu acho que não há outra mais linda do que ela é. Bom dia, Palivera, bom dia. Fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, fica na pontinha do pé, na pontinha do pé, na pontinha do pé. Quando dá para me beijar, que doçura de mulher. Bom dia, Montobá, bom dia. Ai, bom dia, bom dia, bom dia a todos os ouvintes. A Fernanda do 45 está conosco no chat. Oui, tout à fait. Ai, bom dia, Fernandinha, e espero que passem um bom Domingo de Ramos na nossa bom companhia. Olivier Carine aussi. Olivier Carine.

não. O amor tem destas coisas, o ditado eu aprendi. Quanto mais nós nos zangamos, muito mais gosto de ti. É bola, bola, se tem o Rui Vieira. Se tu não vou, tu não vou, hein? E agora vai com uma dedicatória. Bem linda, Vieira. Agora vai com uma dedicatória do nosso amigo Lourenço. E esta vai para... Montobá, para o menino António, que se encontra de parabéns. Sua avó vem por este meio lhe dedicar com muito carinho, que passe um dia de parabéns muito feliz, com muitos beijinhos. Então vamos lá para Montobá. Lá na tua janela, e eu

meu Portugal te abandonei. Agora que já vivo aqui, de certo não te vou deixar. Sou feliz ao pé de ti e para sempre vou ficar. Eu sou português e eu nasci aqui, embora distante, mas não me esqueci. Eu sou português de alma e coração. Eu sou português, nunca direi que não. Eu sou português e eu nasci aqui, embora distante, mas não me esqueci. Eu sou português de alma e coração. Eu sou português, nunca direi que não. Eu sou português e eu nasci aqui, embora distante, mas não me esqueci. Eu sou português de alma e coração. Eu sou português, nunca direi que não. Eu sou português, eu nasci aqui, embora distante, mas não me esqueci. Eu sou português de alma e coração. Eu sou português, nunca direi que não. Quero o meu amor, ai, ai, ai. Quero, quero sim, ai, ai, ai. Quero o meu amor, ai, ai, ai. Quero só pra mim. Quero o meu amor, ai, ai, ai. Quero, quero sim, ai, ai, ai. Quero o meu amor, ai, ai, ai. Quero só pra mim. Quero o meu amor, ai, ai, ai. Quero, quero sim, ai, ai, ai. Quero o meu amor, ai, ai, ai. Quero só pra mim. Quero o meu amor, ai, ai, ai. Quero, quero sim, ai, ai, ai. Quero o meu amor, ai, ai, ai. Quero só pra mim. Meu amor, ai, ai, ai. Quero, quero sim, ai, ai, ai. Quero meu amor, ai, ai, ai. Quero só pra mim. Quero meu amor, ai, ai, ai. Quero, quero sim, ai, ai, ai. Quero meu amor, ai, ai, ai. Quero só pra mim. Quero meu amor, ai, ai, ai. Quero, quero sim. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? C'est toi qui fais une dédicace? Non, et que n'est le falasse de publicité, n'est nada. Non, il n'y a pas eu de pub encore ce matin, oui, c'est vrai. Elle n'a pas de falsité. J'attendais, non. J'attendais. Donc, nous vous rappelons que le 1er avril... Et c'est pas un poisson. Et c'est Pâques. Il y aura donc l'amicale franco-portugaise qui organise au centre culturel de Couzex un bal avec Tony et Sonia. L'entrée sera à partir de 22h, sera à 10 euros, gratuit pour les moins de 12 ans. Et puis il y aura à boire et à manger comme d'habitude. Allez vous amuser, fêtez Pâques en famille. Quand est-ce qu'elle est ? Bah dimanche prochain. Hein, dimanche prochain ? Bah oui. Ah, on va faire l'émission de Pâques alors ? Bah oui. Hein, attends, t'as des orignes ? Ah bah non, je comptais sur toi là. Pour le coup, je comptais sur toi pour amener les œufs. Ah, t'as une douille ? Non, et colorés soit squat. Oui, mais non, mais je veux pas de cela. Je veux des vrais œufs en chocolat. Ah, ok. Oh, Maria, quem te dera isso? Samiores, escuta outro, né? Claro. Oh, esse é um... Oh, pensei que é essa, franchement. Intervires a vista. Oh, Maria. Oui. Ai. Qu'est-ce qu'il y a? Tu sabia melhor com chocolate. Bof, não. Não, je préfère un bon chocolat. Ai, gente. Chocolate com leite. Um bom chocolate. Os olhinhos dela dizem. Não vale a pena, falam por ela. Ai, quem me dera. Ai, quem me dera. Não é? E não sei o vir à terra. Ai, quem me dera. Oh, encore une nouveauté. Vamos, é o Jorge Guerreiro. E a canção chama-se A Tomba Lambada. Écoutez, c'est pas mal, c'est tout nouveau. C'est sur Radio PNFM e nulle part ailleurs. Alors, écoutez, c'est comme ça. É para todos os imigrantes, para neste lindo Domingo de Ramos. Atenção ao ramo do Loureiro. E ela está a tua barra de mãe. Chego do trabalho. Entro em casa, ela está de mini saia, já prontinha a sair. Logo pergunto, meu amor, o que se passa? Tu hoje estás uma brasa, onde tu queres ir? Oi, oi, oi, oi, já te tirei o batom. Oi, oi, oi, oi, já dançaste comigo. Já dançaste comigo. Oi, oi, oi, oi, teu sabor é tão bom. A tua lambada leva-me ao paraíso. Dás-me um beijo na boca que aumenta a paixão. Gosto de ver assim teu jeito atrevido e fala-me ao ouvido. Um petit coucou à Ben 180 que é aqui no solo chat. Oi, oi, oi, já te tirei o batom. Oi, oi, oi, oi, já dançaste comigo. Oi, oi, oi, oi, o teu sabor é tão bom. A tua lambada leva-me ao paraíso. Tá. A tua lambada demais. Nesta dança eu quero mais. Faz o meu corpo tremer. E ela está. A tua lambada demais. Quero chulela o chá. Vai dar para mim com prazer. E ela está. A tua lambada demais. Nesta dança eu quero mais. Faz o meu corpo tremer. E ela está. A tua lambada demais. Quero chulela o chá. Vai dar para mim. A tua lambada demais. Nesta dança eu quero mais. Faz o meu corpo tremer. E ela está. A tua lambada demais. Quero chulela o chá. Vai dar para mim com prazer. Ela está. A tua lambada demais. Nesta dança eu quero mais. Faz o meu corpo tremer. E ela está. A tua lambada demais. Quero chulela o chá. Vai dar para mim com prazer. Lambada, estás tu? Ai, que bom, era o Jorge Guerro. E mantra por Jacqueline. Parece, parti. Por isso é Catravan. Zani, sei Catravan Prantão. Por isso é Catravan Prantão. Que se e tem hier de aniversário. São aniversário. São fiz e vim fazer uma dedicação a ver que bocou de bisu. E de amor, e de carinho. E de carinho. E de pomada. Esta é então por Jacqueline, uma linda canção de Van Sanca de Van. Joana de aniversário, Jacqueline. Então para sempre, se pagar. Eu, Vida Milho, eu quero dançar com a velha. Eu quero dançar com a velha. Dança bem. Copo um espaço e a velha levanta o espaço e eu dou uma volta com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Sábado à noite todos vão à discoteca. Eu não gosto disso e vou ao baile das velhas. A mais jovem conta vai uns 50 e a dança mãe já tem mais de 70. Entre os convites, uns olhares e coisa e tal. Anda daí jovem, vem comigo, vamos dançar. Eu quero é dançar com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Eu quero é dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Sábado à noite todos vão à discoteca. Eu não gosto disso e vou ao baile das velhas. A mais jovem conta vai uns 50 e a dança mãe já tem mais de 70. Entre os convites, uns olhares e coisa e tal. Anda daí jovem, comigo vamos dançar. Eu quero é dançar com a velha. Eu quero dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Eu quero dançar com a velha. Eu quero dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Eu quero dançar com a velha. Eu quero dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Eu quero dançar com a velha. Eu quero dançar com a velha. Bebo os copos num espaço e a velha levanta os braços e eu dou uma volta com a velha. Ah, oui, voulez danser avec... Avec la vieille. Ah, c'est pas mal, c'est Vira Milho. Tout à fait, c'est pas mal. Ils ont le droit de danser aussi, les vieux. Ah, et elles dansent bien. Attends, et elles dansent mieux que certaines jeunes. Ah, si, je peux te garantir. Attends, mais... Plus longtemps. T'as un problème dans sa frente. Olha, fui aqui há anos a Portugal, à vacances, só queria que visse. As velhas a dançar? Ela a dançar, sim. Quem? A Jacqueline. Ah, vê. Elle danse la bourrée. Dança tudo. Dança tudo. Então, olha, que se dança tudo, vai dançar o que vai seguir. Sem nouveauté, la semaine dernière, je vous ai passé la musique en exclusivité de José Malho. L'album est sorti le 23, donc j'ai reçu l'album. Et on va continuer avec le nouvel album. Et la chanson, c'est la numéro 3, il me semble, ou la 4 sur l'album. É assim, olha, é o José Malhoa, é para dançarem. E vai para Montauban, para os pais do António. Vamos começar a festa. Aí vamos. José Malhoa. Vi-te dançar, fiquei apaixonado. Esse teu corpo deixou-me embriagado. Pele de café, sorriso de sereia. Logo fiquei preso na tua teia. Doce mulher, maçã do meu pecado. Sonho um dia teu lado, sem o vestido, imagino-te ter. Dança comigo, dá-me o teu prazer. Ai, ai, ai, morena, leva-me ao céu. Ai, ai, ai, o teu cu duro é meu. Ai, ai, ai, morena, diz-me que sim. Ai, ai, ai, dança cu duro para mim. Ai, ai, ai, morena, leva-me ao céu. Ai, ai, ai, o teu cu duro é meu. Ai, ai, ai, morena, diz-me que sim. Ai, ai, ai, dança cu duro pra mim. Dança cu duro. Arde meu sangue ao ver-te a bailar. Sou o amante à espera de te amar. Neste cu duro, o teu chão é o meu corpo. Já todos dizem que eu estou louco. Doce mulher, maçã do meu pecado. Sonho um dia deitar-me a teu lado. Sem o vestido, imagino-te ter. Dança comigo. Ai, ai, ai, o teu cu duro é meu. Ai, ai, ai, morena, diz-me que sim. Ai, ai, ai, dança cu duro pra mim. Ai, ai, ai, morena, leva-me ao céu. Ai, ai, ai, o teu cu duro é meu. Ai, ai, ai, morena, diz-me que sim. Ai, ai, ai, dança cu duro pra mim. Morena! Ai, ai, ai, morena, leva-me ao céu. Ai, ai, ai, o teu cu duro é meu. Ai, ai, ai, morena, diz-me que sim. Ai, ai, ai, dança cu duro pra mim. Dança cu duro pra mim. Ai, ai, ai, o teu cu duro é meu. Ai, ai, ai, morena, diz-me que sim. Ai, ai, ai, dança cu duro pra mim. Cu duro, José Malhoa, in house. Ai, que bom. Caliente, suavemente. Bruno Sequeira. Te quiero, my love, my baby. Fico a dormir em teus braços, agarradinhos e entrelaçados. Na ternura quente dos teus beijos, sinto apenas uns loucos desejos. Ouço no coração a forte vibração de uma loucura que é incontrolada. Nossa ardente paixão que entra em ação confirma que sem ti já não sou nada. És minha bombona, és minha bombona. Meu coração explode e faz um bom, bom, bom. És minha bombona, és minha bomba, és minha bomba. Mais um som desse bom, bom, bom. És minha bomba, és minha bomba. Meu coração explode e faz um bom, bom, bom. És minha bombona, és minha bomba. Não é doente, mais um som desse bom, bom, bom. Fico a dormir em teus braços, agarradinhos e entrelaçados. Na ternura quente dos teus beijos, sinto apenas uns loucos desejos. Ouço no coração a forte vibração de uma loucura que é incontrolada. Nossa ardente paixão que entra em ação confirma que sem ti já não sou nada. Minha bomba, és minha bomba. Meu coração explode e faz um bom, bom, bom. És minha bomba, és minha bomba. Não é doente, mas um som desse bom, bom, bom. És minha bomba, és minha bomba. Meu coração explode e faz um bom, bom, bom. És minha bomba, hey, és minha bomba. Não é doente, mas um som desse bom, bom, bom. És minha bomba. És minha bomba, és minha bomba. Meu coração explode e faz um bom, bom, bom. És minha bomba, és minha bomba. Não é doente, mas o som desse bom, bom, bom. És minha bomba, és minha bomba. Meu coração explode e faz um bom, bom. És minha bomba, és minha bomba. Não é doente, mas um som desse bom, bom, bom. És minha bomba, és minha bomba. Meu coração explode e faz um bom, bom, bom. És minha bomba, és minha bomba. Não é doente, mas um som desse bom, bom, bom. És minha bomba. Corpo já me perdi e no brilho dos teus olhos encontro o norte. É melhor estar perdido do que sem ti. Afinal, poder amar-te é uma sorte. Sofro a sorrir, choro a sentir. Morro e não deixo de amar. Ser minha, ser minha, ser minha. Tenho a certeza que nunca desisto. Tu vais ser minha, ser minha, ser minha. Porque afinal sem ti eu não existo. A esperança de te beijar, de te beijar, de segurar o teu corpo entre os meus braços, meus braços, e entrar nesses teus segredos e desvendar o mapa com o caminho para os teus braços, meus braços. Sofro a sorrir, choro a sentir. Morro e não deixo de amar. gritar. Tu vais ser minha, ser minha, ser minha. Tenho a certeza que nunca desisto. Tu vais ser minha, ser minha, ser minha. Porque afinal sem ti eu não existo. Tu vais ser minha. Vai ser minha. Sufra, sorri, chora, senti. Morri, não deixo de amar. Perco a noção, ganho ilusão. É a paixão a gritar. Tu vais ser minha, ser minha, ser minha. Tenho a certeza que nunca desisto. Tu vais ser minha, ser minha, ser minha. Porque afinal sem ti eu não existo. Tu vais ser minha, ser minha, ser minha. Tenho a certeza que nunca desisto. Tu vais ser minha, ser minha, ser minha. Porque afinal sem ti eu não existo. E manto não. Pimba, pimba, sempre aqui, pimba, pimba. Olá, a canção Pimba, Pimba. Pimba, Pimba. Esta é de Emanuel, pimba, pimba, nós, pimba. Isso é dedicado por Jacqueline, agora? Sim, por Jacqueline. De La Para? De Sapatito Fia, Karine. Karine que dedicasse a Jacqueline, pimba, pimba. Ah. É um souvenir que a gente tem a vacância ao Portugal, que teve lá o Emanuel. Ah, ela dançou no Pimba Pimba. No Monsieur de Zeble. Ah, ali, Monsieur de Zeble. Ai, que bom. De chanter, nós Pimba, nós Pimba. Opa! Ai, nós Pimba. Ai, quem dera pimbar. Jacqueline, pinta Jacqueline. Para ser Catraban Primaveras. Todos temos o dever de dar às nossas mulheres muito carinho e afeição. Joanos aniversário por rotar-me. Parei. Donas do nosso coração. Se somos meigos para elas, dão-nos tudo, tudo, tudo. Grobizu, Jacqueline. Se elas querem um abraço ou um beijinho, nós Pimba. Nós Pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós Pimba. Nós Pimba. E se elas querem um amor, uma maneira, nós Pimba. Nós Pimba. E se elas querem a noitinha brincadeira, nós Pimba. Nós Pimba. Nós Pimba. Elas são tudo para nós e não me digam que não. Temos de lhes dar amor, nunca, nunca as deixar sós e consolar seu coração. Quando estão apaixonadas, são-nos muito dedicados. Por isso, rapaziada, convém que elas sintam que por nós são muito amadas. É. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós Pimba. Nós Pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós Pimba. Nós Pimba. E se elas querem um encosto à madeira, nós Pimba. nós pimba. E se elas querem a leitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um abraço ou um beijinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem muito amor, muito carinho, nós pimba, nós pimba. E se elas querem um imposto à maneira, nós pimba, nós pimba. E se elas querem à noitinha brincadeira, nós pimba, nós pimba. E voilà, voilà. C'était la part de Karine pour Jacqueline. Ouais. Sa grand-mère. C'est sa grand-mère. C'est ça. Mmh. Hein? Oui. Pour ses 80 printemps. T'as tout compris. C'était pour ses 80 printemps. Printemps. Ouais. Agora é que vai ser elle. Agora é que vai Qu'est-ce ser elle. Qu'est-ce qui va nous mettre? Ah. Attention. Senhoras e senhores. Agora é que vai ser elle. Eu sei que há muitos ouvintes que vão ficarem contentes. E outros vão ficar não contentes. Pourquoi? Tristes. Vão ficar muito tristes. Por quê? Porque é uma canção que vai passar. E fala de uma coisa que em Portugal é pior que a missa. Ah, d'accord. O que é? Não sei. Pior que a missa é um bar. Não. O que é pior que a missa em Portugal? É pior que a missa. É uma religião lá em Portugal. Ah, é uma religião? Sim, senhora. Tem raiva aos copos vazios? Não, senhora. Lá em Portugal há uma coisa que passa por cima de tudo. Ah, passa por cima de tudo? Não. Passa. Ah, e passa por cima de tudo? Sim, os aviões? Não. O que é que passa por cima de tudo lá em Portugal? Os aviões? Não, não é. Há uns que são adeptos de uma cor, outros que são adeptos de outra cor. Futebol. Lá vamos nós. Até e viva Portugal. E viva Portugal. Eu sei que a canção que vai seguir, há uns que vão ficar contentes e outros que vão chorar. Ah, bah, oui, oh. Então, chora, coração. Chora. Então, é para uns e para os outros, mas é para todos os ouvintes. É assim uma canção linda. Oh, é assim. Baltazar. O Porto é campeão. A ciência e o trabalho é importante. A técnica, a tática e o saber. Mas o Porto acaba sempre triunfante, porque tem mais vontade de vencer. Sou do Porto, sou do Porto. Sou do Porto e o Porto é uma nação. Sou do Porto, sou do Porto. Sou do Porto. Porto é campeão. Os vencidos dizem sempre que é de sorte, que é do árbitro, público, presidente. Mas tudo isto são desculpas, só desculpas, pois eles sabem que é da força desta gente. Sou do Porto, sou do Porto. Sou do Porto e o Porto é uma nação. Sou do Porto, sou do Porto. Sou do Porto e o Porto é campeão. Como ontem, como sempre, dar vida, dar alma ao coração. Vamos mostrar ao mundo novamente com que massa se faz um campeão. campeão. Sou do Porto, sou do Porto, sou do Porto e o Porto é uma nação. Sou do Porto, sou do Porto, sou do Porto e o Porto é campeão. Porto! Puxa! Minha linda desfolhada, que beijei o meu amor nessa bela ceroada cheia de vida e calor. Daquelas terras o Minho não há no mundo igual. Dá-me amor outro beijinho, que um beijo mais não faz mal. Ai, dá-me um, dá-me dois, dá-me dois mais um faz três. Como é tão gostoso o beijinho português. Ai, dá-me um, dá-me dois mais um faz três. Como é tão gostoso o beijinho português. Foi o beijinho português, acabou. Milho rei, muito obrigado, e a espiga encarnada. Era um jogo engraçado, veja a sua namorada. Quando uma espiga encontrava, eu saltava para dar um beijinho à minha amada e a outra logo abraçar. Ai, dá-me um, dá-me dois mais um faz três. Como é tão gostoso o beijinho português. Ai, dá-me um, dá-me dois mais um faz três. Como é tão gostoso o beijinho português. Olá, um beijinho à portuguesa. Quando uma espiga encontrava, eu saltava para dar um beijinho à minha amada e a outras logo abraçar. Ai, dá-me um, dá-me dois mais um faz três. Como é tão gostoso um beijinho à portuguesa. Ai, dá-me um, dá-me dois mais um faz três. Como é tão gostoso um beijinho à portuguesa. Ai, dá-me um, dá-me dois mais um faz três. Como é tão gostoso um beijinho à portuguesa. Ai, dá-me um, dá-me dois mais um faz três. Como é tão gostoso um beijinho português. Ai, ai, ai, o Lourenço está achando que ele é capota do casco. Ele é capota do casco. O homem não sei como faz. Gasta mais capotes do que de casco. É incrível, hein? É porque roça muito com o casco. Olha aí, petita de caça, lá ele chamou solo Facebook. Bom, já disse a equipe de São Paulo Música Portuguesa. Est-ce que tu pourrais passer Nema Nuis com a música Suavacito para os meus filhos, família, amigos e para... alguém de especial para mim e para vocês aí na rádio, obrigado. É a nossa amiga Amanda. Emma, até para ela vai para os lados da Alsácia. Nemanus, suavacito. Nemanus. O Nemanus. Puxa. Latino, americano, português. Suavacito. Thank you.

estás frente a frente, ficas ausente, mas muito mais. Eu preciso ver-te, quero saber se vou perder-te, se vais dizer que também gosto. Mais e mais amor. Em Petit Nouveau T, Henrique Matos. Mais eu peço tanto e das tão pouco. Mais e mais amor, que amor tão louco. Mais eu peço tanto e das tão pouco. Mais e mais tão pouco. Que amor tão louco. Mas eu peço tanto e das tão pouco. Mas e mais tão louco. E então desta vez o nosso muito bom dia para o nosso Chico e Suzy, que estiveram de espetáculo ontem à noite e ainda esta tarde. Portanto, para eles, ai que saudades de os ouvir. Beijinhos e coragem para logo. Não me sai do pensamento, meu peixe, minha loucura. A saudade no momento, ai, tem uma beleza pura. Esta saudade eterna tem carinho e encanto. Vila Real, sou todo teu. É por isso que te canto. Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade! Tenho de ti, Vila Real. Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade! Ai que saudade! Tenho de tu, não há igual. Ai que saudade. Ai que saudade. Ai que saudade. Como tu não há igual. Oh, Guiens, oh, terra linda, como tu não há igual. Muitas saudades no peito dessa minha terra natal. Vês a costa tão bonito e os imigrantes a chegar. Com o senhor dos aflitos vamos todos festejar. Ai, ai que saudade. Ai que saudade. Ai que saudade tenho de ti, Vila Real. Ai que saudade. Ai que saudade. Ai que saudade. Ai que saudade. Ai que saudade tenho. Como tu não há igual. Ai que saudade. Ai que saudade. Ai que saudade. não há igual. Ai que saudade, ai que saudade, ai, ai que saudade tenho de ti, Vila Real. Ai, ai que saudade, ai, ai que saudade, ai que saudade, como tu não há igual, como tu não há igual. Bem para ela. E esta linda canção vai direitinha para Bernadette Bos Fernandes, que esteve esta semana de parabéns, pois para ela, com muitos beijinhos, lhe dedico esta canção. Baile, que começa o baile, Cristina Ardisson. Vai chamar a rapariga. Avança com firmeza, com precaução, pois não tens a certeza se te digo sim ou oh, não. Que comece o baile, que comece já. Se queres dançar comigo, tu vais ter que me convidar. Que começa a festa e a diversão. Quem é que se presta a conquistar o meu que comece já. Se queres dançar comigo, tu vais ter que me convidar. Que comece a festa e a diversão. Quem é que se presta a conquistar o meu coração? Que comece a festa, que comece já. Se queres dançar comigo, tu vais ter que me convidar. E começa a festa e a diversão. Quem é que se presta a conquistar o meu coração? Quem é que se presta a conquistar o meu coração? Ai, que bom, que bom, que bom. Essa Claire. Ai, que bom. Que comece a festa. Que comece já. Já queres ir dançar, é? Ah, ah, bien sûr. É quando é? Domingo, dimanche prochain. Au centre culturel de Cusex. Grande baile. Grand bal avec Tony et Sonia. Est organisé par l'amica franco-portugaise. Está a sonhar? Então é o Tony que está a sonhar, hein? É. Ah, também podia ser, hein? Podia ser. Olha. Grande baile com o Tony a sonhar. Tony a sonhar. Para mal ser lá. Por ver se aí uma boa. Deve ter de lição para começar a menor, Jardim.

qualquer dia voltará se tenho fé. Oh Maria! Dia, lá está toda a freguesia. A história da Maria, mais o céu. Dá-me um beijo. Dá-me um beijo. Qualquer dia voltará se tenho fé. Nesse dia, aquele dia, lá está toda a freguesia. A história da Maria, mais o céu. Virou! Aí virou! Vamos lá ver, meus amigos, animar neste vosso Domingo de Ramos. Sempre assim na vossa Rádio Panafiam, com a melhor música. 100% música portuguesa. Para vos animar todas as manhãs dos vossos domingos. Das 9h30 a 1h30. É, ui! Entre um dia a guerra, foi buscar a terra, e o bom Zé Maria. E ele foi-se embora, e ao longe pastora, ainda lhe dizia: dá-me um beijo, dá-me um beijo. Qualquer dia voltará se tenho fé. Nesse dia, alegria, mas está toda a freguesia. A história da Maria vai dizer: dá-me um beijo, da Maria. Qualquer dia voltará se tenho fé. Que alegria, lá está toda a freguesia. A história de Maria vai do céu. E os anos passaram, para os anos passaram. Quando o mal pintou, voltou a alegria. Mas o Zé Maria não mais cá voltou. E hoje a pastora sorri, canta e chora, vivendo na esperança. Daí na ver o dia, e o seu Zé Maria, que morreu em França. Dá-me um beijo, dá-me dois. Qualquer dia voltará, se tenho fé. Dá-me um beijo, dia, mas está toda a freguesia. E o sol da Maria vai dizer: dá-me um beijo, Zé Maria. Qualquer dia voltará, se tenho fé. Dá-me um beijo. Muito bem, muito bem. Bom dia, Fernando 45, Olivier e Karina. Bom dia, Moquica. Muito obrigado por estar aí conosco. Dorian, Claudio, não há pas de problema. Nossa, meu filho, parece que está-se a esquecer de nós. Eu sei que tu és. Oh, esteve ocupada. Eu sei que tu levas a vida a sonhar. Tu não me das tréguas, mas a timidez não te leva a nada. Perdes-te a pensar. Eu sei que tu gostas de mim como sou. Segues os meus passos, sabes onde vou. Tu não me das tréguas, mas a timidez não deixa sentires o amor que te. Se achas que eu sou linda, dá-me um beijo. Eu quero mais de ti, dá-me um abraço. Se achas que eu sou linda e o teu desejo, vou-te mostrar quem sou e o que é que eu faço. Se achas que eu sou linda, dá-me um beijo. Eu quero mais de ti, dá-me um abraço. Se achas que eu sou linda e o teu desejo, vou-te mostrar quem sou e o que é que eu faço. Bom dia, meu prendinha. Sei que me adoras, só quem não quer ver. Vamos jantar com velas, coração a arder. Tu não me das tréguas, mas a timidez em nada te ajuda, ficas a perder. Eu sei que tu gostas de mim como sou. Segues os meus passos, sabes onde. Tu não me das tréguas, mas a timidez não deixa sentires o amor que te dou. Se achas que eu sou linda, dá-me um beijo. Eu quero mais de ti, dá-me um abraço. Se achas que eu sou linda e o teu desejo, vou-te mostrar quem sou e o que é que eu faço. Se achas que eu sou linda,

Allez, tout le monde s'amuse. Eh bien, sérieux. Ben, on se verra là-bas alors. Hein. Claro. Et ta minha camisa já veio? Ah, ainda não. Oh. Ainda não. O chefe não sei o que está. Os que brodam, não sei o que andam a fazer. O que é que queres? Não. Os costureiros estão cansados. Se calhar. Os que brodam. Não, nem novidades temos. Não faz mal. Eu espero. Ah, mas, de toda a maneira, quando estiver. Digo-te. Como agora vêm especiais, é por causa disso que demorou mais tempo. Ah, está bem. Está bem, está bem. Então, está tudo bem por aí? Está, e tu? Oh, também. É o que se quer. É essencial. Vocês amanhã estão muito animados. Estamos animados? Sim, tem boa música. Ah, é o Bela. Isso é por ser dia de Ramos? Não, depende. Sabes, às vezes o Bilar está um cibinho cansado porque fez a festa, não se diz nada a ninguém. Mas quando não faz festa é melhor. Fica muito cansado. Não dorme da noite toda, que queres? Depois ao outro dia está cansado, passou tantas toda a noite. Não, a cada motor está cansado, não faz a vida antes, depois fica assim um bocadinho morno. Olá! Olá! Bem, eu não queria chegar a tanto, mas bom, já que tu disseste. Pois é isso mesmo, a Maria também às vezes olha, sabe Deus. Não importa qual. Vá, bota a música. Não é muito bom falar assim, que toda a gente está a ouvir. Pois é. Não é bom, pois não. Pois não. Tem que ser mais sossegadinho. Mais segredinho. Pois é. Isto é uma pessoa que tem que guardar segredo para essas coisas todas. Isso digo eu. Só as ovelhas. Só para a maldade. Não sou eu que estou a puxar para a maldade, são vocês que estão a puxar para a maldade. Ah, não. Eu não disse nada, é? Não, é o Lourenço. É o Lourenço que está a puxar. Então não ouvisteis o que disse os irmãos Cardoso? No domingo, as pessoas é que votam para a maldade, não somos nós. É verdade, quem nos estiver a ouvir diz assim, que tolos, estão a falar em maldade, mas não, são as pessoas, nós não pensamos para a maldade. Nada disso. No dois em dia, há pessoas que só querem mal, são tão ordinárias, só pensam para mal. Isso digo eu, isso é verdade. Se não faz prazer, deixa tombar. Isso é verdade, entre num lado e outro. Que encham na barriga bem cheia. Pronto, acabou. Vamos então à música. Lá vai a dedicatória da Cláudia para a família. Ali, ao Bábio, merci, bom demais. Feiticeira. Feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza, me trazendo alegria. Feiticeira, essa mulher que por ela gamei. Feiticeira, eu não posso negar o feitiço que ela me fez. Eu vivia sozinho, sem ter um alguém para me consolar. Vivia sofrendo, tristonho da vida, somente a chorar. Ela me apareceu e com apenas um toque de sua magia acabou com a tristeza. Acabou com a tristeza.

contigo. Allez, un petit coucou à Phelps qui vient de se connecter avec nous sur le chat. É tudo o que eu mais quero e te dou. Eu quero que tu sintas que essa minha vida, no teu abraço tenho a chave do amor. Quero estar contigo. Ah, era Tânia Sampaio, e não vou ter assim. E agora, como está o nosso amigo Phelps conosco, vem uma canção dedicada para ele. Há bocado falamos de bola, e esta também vai para ele, porque eu sei que ele gosta do que vai falar, vá. Apita o comboio sobre o Porto, apita o comboio ao chegar ao Porto. Apita o comboio sobre o Porto, apita o comboio ao chegar ao Porto. É pinta comboio, lá vai a pensar. Rebate o sino, Porto é campeão. Ele é campeão, ele é o melhor, sempre vencedor, ele é o maior. É pinta comboio, lá vai a pintar. À beira do Douro, à beira do mar. É pinta comboio, lá vai a pintar. À beira do Douro, à beira do mar. Lá vai a pintar. Rebate o sino, Porto é campeão. Ele é Porto, ele é o melhor. Benfica, Porto, Porto, Porto, Boa Vista, Porto é campeão. Portugal, e viva Portugal. Porto é campeão. Apita o comboio. Lá vai a Portugal, ganhou no último momento. Ele é campeão. Vamos ver agora na terça-feira. Ele é o maior. Ah, é. Europeu, campeão mundial. No nosso país, ele não tem rival. Olá, Paulo Vera. Oh, pouco barulho. Já viram o que dá a bola? O futebol, o que dá? Rebatem o sino, Porto é campeão. Oh, yeah. Ele é campeão. Golo. Ele é o melhor, sempre vencedor. Ele é o maior. Ele não tem rival, agora e sempre. Porque em Portugal só há um presidente. Ele não tem rival, agora e sempre. Porque em Portugal só há um presidente. A pipa com meio, bate o coração. Rebatem o sino, Porto é campeão. não vai tardar que ele não passe em Alcobaça. Apito ao comboio, apito ao juiz, Porto é campeão de todo o país. Apito ao comboio, apito ao juiz, Porto é campeão de todo o país. Apito ao comboio, bate o coração, rebate os chins. Ele é o maior de todo o país, do sul e do norte. Porto é campeão, sem favor nem sorte. De todo o país, do sul e do norte. Porto é campeão, sem favor nem sorte. Apita o comboio, lá vai apitar. Rebate o chin. Porto é campeão, ele é campeão. Ele é o melhor, sempre vencedor. E não há nada pra comparar. Escuto o coração, encho os olhos de emoção. Deixo o amor fluir dos lábios teus. Minha mente, amo você como nunca vi ninguém. És a deusa do meu céu, minha Lady, é demais. Me leve pra onde você quiser. Quando penso em ti, esqueço tudo e fico assim, sonhando com você em êxtase. Minha mente, amo você, com você, como nunca amei ninguém. É difícil suportar essa fonte do meu viver. Essa deusa do meu céu, minha Lady. Minha Lady, minha Lady. Como nunca tem ninguém, é difícil suportar um instante sem você. Essa luz, essa luz do meu olhar, do meu olhar, essa fonte do meu viver, essa deusa do meu céu, do meu ser, minha lei. Et maintenant, une petite dédicace de José pour Fatima et son frère João, et pour lui-même, João. Ah bon? Ben oui, João. João. Ou João, como tu veux. Voilà. Esses são os marotos minutos. Os minhotos marotos, ou marotos minhotos, como quiseres. Ah, lá, minhotos sim, marotos. A gala dela. A gala dela. A gala dela. Oui, mas ele não... Alô? Oui, alô. Alô, bonjour. Bonjour. T'as une petite voix. Bonjour. Ah là là là là. Elle écrit dans les ovos. Il faut te couvrir les pieds la nuit. Hein. Mais je me couvre. Ah là là, on ne dirait pas. Oh, c'est Portugal, dans la Serra do Sato. Il faut dormir avec des culottes. Mas isso não é que faz? Eu vou dormir aí com a culotte, porque senão a pia não está a entrar. Mas isso não é que faz? Faz, onde é que se apanha mais frio? Ah, onde é que se apanha mais frio e mais rápido? Ah, bom. Aqui o tempo. Onde amanhã está frio, à tarde está bom, à noite está frio, pois olha. Ah, tu vais para a rua sem casaco e depois já vai lá. Ah, não, não. Eu aqui não ando sem casaco, porque aqui se não congelo. Tu sais la cryogénie, hein? Ah, mais... Si tu congèles, la peau, elle va être mieux, elle va être plus belle. Quoi? La peau. Oui. Appelle. Elle va être plus belle. Appelle. Eh oui. Tu parles du nez? La pauvre. Arrête de te moquer, la pauvre. Oh, je me moque d'elle. Si, tu moques de moi. Si, tu te moques de moi. Oh, la prochaine fois, au lieu d'enlever la culotte, tu en mets une et tu mets un pyjama et tu rattrapes pas froid. Je n'aime pas le pyjama. Ah, t'aimes dormir à poil. Un bikini. Ah oui, d'accord. T'as raison. Et tu nous appelais pour. J'ai appelé pour vous souhaiter bonjour et pour vous faire une dédicace à ma mère au Portugal, à mes enfants, aux enfants de Fernando et mon chéri Fernando. Ah, c'est bien. Et à Diolinda. Oui, elle nous écoute, c'est vrai. Et tu veux quoi alors? C'est toi qui choisis aujourd'hui. C'est moi qui choisis. Oh là, ça va être dur. Hein. Oh là là, moi j'en sais pas. Hein. Je choisis une nouvelle. Il va te mettre une nouveauté. Il a plein de nouveautés aujourd'hui. Il va te mettre une nouveauté. Ah, c'est bien, super. Je suis content. Voilà. Bon, okay. Merci d'avoir appelé. On te souhaite un bon dimanche. On merci. Te fait de avec gros. Cette gros... Tombe gris. Je te fais un gros bisou. Merci, pareil. Un gros bisou pour vous tous. À Fernando aussi, bien sûr. Et puis, on espère te voir bientôt. Hein. Et dis à Fernando que fasse attention, que ne te laisse pas attraper de froid, c'est comme ça. Non, ça va aller. Ah bon. Allez, bisous, merci d'avoir... Bon rétablissement. Bon rétablissement. Merci. Allez. Gros bisous à tout le monde. Ciao. Bonne image. T'as choisi quoi, Bélard? Ah, j'ai pas choisi, d'abord on part avec celle de José. Il faut pas ah oui, c'est vrai, il y a celle de José avant. Et attends, on a une chaise qu'elle est, qu'elle faut, qu'elle s'est... Ben si, je lui ai dit, mais après t'as engagé... Oui, mais t'as dit la chanson, rien si, du si. Tout. Mais si, Minhotos Marotos, Gala Dela. Com a música A Gala Dela. Querer festejar, já preparei uma sala. Venho a todos convidar para o meu baile de gala. Disso toda a gente fala, até eu já dei por ela. Agora ninguém se cala, só falam da gala dela. Eu quero ser solidário e vou me juntar a ela. Vamos lá para o bailarico, em casa é que eu não fico. Quero ir para a gala dela. Eu quero ser solidário e vou me juntar a ela. Vamos lá para o bailarico, em casa é que eu não fico. Quero ir para a gala dela. Todos vestem a rigor,

Nelson. Come on, Rico. Come on. Yeah. Yes, see. Bring it. Yeah. Come on. Sing it. Já te vi a dançar numa festa, mas o teu par não foi feito pra ti. Aí fiquei parado a olhar, só pra te ver a mexer e a curtir. Ganhei coragem e fui ter contigo. Aproximei-me e pedi a tua mão. Chegou a hora de sermos amigos, por isso vamos dançar esta canção. Se tu queres dançar, se tu queres bailar, podes vir dançar comigo, que eu vou te ensinar. Se tu queres dançar, se tu queres bailar, podes vir dançar comigo, que eu vou te ensinar. Quero ver tudo de novo. Vamos dançar e curtir até mais não. Bom dia, bom dia. Alô, bom dia. Bom dia. Estamos a falar com quem? Ana Cláudia. Ana Cláudia, então muito bom dia à nossa artista que está em direto connosco na nossa Rádio Panafiama para todo o mundo. Bom dia então, bom dia a todos os ouvintes. Antes, mãe, obrigada pela oportunidade de poder falar um pouco consigo. Obrigado, nós. Ana, eu queríamos saber como é que tu vieste à música, como é que vieste para o lado da música, vá. Sim, eu comecei por fazer pequenas coisas na minha terra, por fazer pequenos, estive 3 meses numa associação a fazer pequenos bailaricos, karaokes, e entretanto fui fazendo cada vez mais, e oportunidade, comecei a fazer também primeiras partes de grandes artistas, como Maria Lisboa, Zé Maro, Norberto Ferreira, José Malhoa, e a partir daí as oportunidades começaram a surgir até chegar ao estúdio onde eu dei o meu disco, que lancei agora recentemente. Olha, diz-me, este novo trabalho, foste tu que pediste as músicas ou como é que... Não, eu tenho um produtor, que é o Alex, mas conheci também por David Navarro, que é o nome que tenho no disco, nome artístico. Pronto, e ele escreveu todas as músicas e depois eu interpretei-as como se fossem minhas e dei o meu cunho pessoal a interpretar como se fosse ele. Mas quem escreveu, e o mérito e o profissionalismo de todas as minhas músicas, e o maior mérito também, é realmente o meu produtor, que é o Alex, do Solis Studios. Sim, mas há cantores que dão assim uma ideia, que quer uma música assim, quer uma música assim, quer... Tu não? Não, a nossa ideia foi sempre pôr músicas... as músicas animadas, porque, como diz o meu produtor, tristeza está o mundo cheio, e a nossa ideia era ser músicas para animar as pessoas se divertirem nos meus espetáculos. Também temos duas baladas também, como é óbvio, mas a maior parte é mesmo músicas animadas, sim. É disso que para o povo poder quer. Animar as pessoas. É disso que o povo quer. Sim, sim, era por isso mesmo, e foi mesmo esse nosso objetivo, poder chegar ao meio número de pessoas e as pessoas nos espetáculos poderem se divertir e esquecerem todos os problemas e naquele momento serem felizes ao fundo das minhas músicas. Este CD ainda saiu há pouco? Sim, sim, sim, é recente, sim. É recente. Já fizeste alguma apresentação na televisão? Ou... Sim, sim, sim, já tive no Somos Portugal. Tenho um contrato com a editora, com o Espacial, e agora a aguardar para ir mais vezes também apresentar a outros canais e também mais vezes à TV. Neste momento já fiz o Somos Portugal em Oliveira do Hospital, há 15 dias atrás. Sim, sim, sim. E agora estou a aguardar para ir novamente mais vezes, mas sim, tenho perspectivas com a editora para fazer a promoção deste meu novo trabalho. Olha, este novo trabalho, tu pensas para o próximo vai ficar no mesmo ritmo? Para já, ainda não pensei no próximo, mas para já este o tema, a música, a animação, que eu tenciono chegar às pessoas. E sim, agora para um próximo, depois logo veremos, mas assim, o meu objetivo é mesmo música animada, música portuguesa sempre, como é óbvio, e que as pessoas se divirtam. Olha, outra pergunta. Deste trabalho, pensa-se fazer um videoclipe de uma música? É assim, neste momento estou a fazer vários planos. Ainda não tenho nada em concreto a nível de videoclipes. Já tenho um canal de YouTube que já partilhei também o meu vídeo promocional, o meu vídeo na TV. E sim, tenciono fazer várias coisas para poder também as pessoas através do meu canal de YouTube, que é Ana Cláudia com K, Ana Cláudia, e também através da minha página oficial Facebook, que é www.anacláudiacantora.com, Ana Cláudia com K, porque às vezes as pessoas podem enganar-se. E sim, tenciono fazer muitas coisas para, de forma também a chegar às pessoas. Ainda não tenho nada em concreto a nível de videoclipes, mas sim, estou a pensar em fazer várias coisas desse género, sim. Olha, outra pergunta, eu queria saber onde é que sítio és de Portugal? Sou de Mar Canaveses. Ai, Mar Canaveses, já linda Mar vila. Linda vila, por acaso. É lindo. Olha, do Norte. Do Norte. Olha, diz-me... É para Tamarante. É, sim, é perto do Monte, sim. Sim, eu conheço muito bem. O meu amigo aqui é do Norte também, é transmontano, é por isso que conhece para aí esse lado. É. Por acaso eu te conheço. Conheces? Conheço. Outra coisa, tens espetáculos marcados? Sim, já tenho espetáculos marcados, principalmente também que eu há bocado não referi. Tive muitas oportunidades na Suíça, cheguei lá muitas vezes, tenho ido todos os anos em vários espetáculos, e sim, já estarei no mês de abril e maio, farei 4 espetáculos aí na Suíça, e depois já tenho alguns aqui para Portugal, na minha terra, no verão, já tenho alguns espetáculos agendados. Na Suíça posso já adiantar, vou estar no dia 27, 28 e 29 de abril. Na Suíça? E para que sítios vais para a Suíça? Para a zona de Neuchâtel. Neuchâtel. E depois na semana a seguir vou para Zurique. Já conheces aquilo lá, é? Zurique ainda não. Zurique vai ser a primeira vez que vou ir, sim. Mas Neuchâtel já foi, Genebra, Évora. Já tenho ido a várias zonas. Agradeço também ao meu empresário, que também é da Suíça, que é o Pedro Almeida, que tem sido também, tanto ele como o meu padrinho musical, o José Malhoa, tem sido... tem sido uma grande ajuda, tem-me apoiado, tem-me dado imensos conselhos, e também graças a eles estou a conseguir assegurar ainda mais o meu objetivo, que é fazer da minha vida a música. Sim, olha, até falaste bem, então o teu padrinho é José Malhoa? Sim, padrinho musical, sim. Musical, ele, padrinho ele, musical. Ele... Olha, nunca pensaste fazer um dueto com ele? Não sei, sabe que neste momento ele tem muito trabalho, é uma questão que ainda não foi bem pensada, porque ele tem muito trabalho também. Mas sabe. Olha, sabes porque estou a dizer isso, Ana? Como ele canta com a Helena Correia, sim, canta podia com... ser mais uma enfermeira. Mas podia ser mais uma enfermeira, a Ana Cláudia. Nunca se sabe. Para já ainda não está nada programado nesse sentido. Mas sim, ele tem sido um grande apoio, tem-me ajudado imenso e dado imensos conselhos. A nível de estúdio, eu também cheguei ao estúdio através dele, que ele também me ajudou. Estou a gravar com o produtor, gravei com o produtor dele também, que é o Alex. E tem sido uma experiência incrível e tenho tido cada vez mais contactos para fazer espetáculos tanto em Portugal como fora de Portugal. Olha, outra pergunta, nunca vieste em França? À França não, só Suíça. Então te calha bem. Olha, passas por cima. Para ir para a Suíça passa por cima, mas tem que parar. Olha, te calha bem, então como é que uma pessoa pode fazer, uma associação aqui que nos está a ouvir, para entrar em contacto contigo? Pode-me contactar através dos contactos que tenho na página Facebook. Posso já dizer o meu número? Pode. Que é o 914335270. Pode-me contactar também através da minha página do Facebook, que é o www.anacláudiacantora.com, e através das redes sociais, também do meu Facebook, se encontrarem Ana Cláudia. E tenho também o canal do YouTube, e através desses todos os meios e também dos contactos que tenho lá, também tenho os contactos do meu empresário e do meu manager, que tenho no Facebook, e podem-me contactar através de todos esses meios. Olha, que chegará até mim. Sim, olha, outra pergunta, diz-me lá, das 10 canções do teu álbum, qual é a canção que gostas mais de cantar? Eu gosto de todas, mas a que dá o nome ao meu álbum, eu terei, é uma música que é diferente, que também é animada, mas que marca pela diferença. E eu gosto muito de cantar essa, gosto de todas, mas essa tem assim um especial, até porque foi a que também deu o nome ao meu álbum, que é Eu Te Darei. Eu Te Darei. Eu gosto muito da segunda. Qual dos dois? Qual dos dois, sim, também é animado, fala dos dois humores. Sabes porquê? Qual dos dois? De mim ou do meu colega aqui, Lourenço? Qual dos dois queres? Ainda não nos viu. É por isso. Ela ainda não nos viu. Ainda não nos viu. Ah, mas eu vou falar. Às vezes a voz é mais... Se ela tivesse a foto da nossa rádio, daí a nossa emissão... Mas ela tem... Ela viu. Porque é pois. Ele está no meio e eu estou no cantinho. Ele é o mais velho e eu sou o mais novo. Aí está. Ah, está bem, então. Mas pronto, somos dois. Muito obrigada. Muito obrigada. Porque sabes que a voz, às vezes, conta muito. Eu conheci a Ana por causa da voz. Eu ouvi uma música dela e eu pus para ver quem era. Eu, por acaso, tenho o hábito de ver a TVI todos os domingos, quando chego daqui, na rádio. E viste a Ana? Às vezes, já vejo lá muitas, mas agora já vou fazer mais atenção. Agora já vai fazer mais atenção. Ok. Olha, muito obrigado de hoje de manhã estares aqui connosco. Obrigada. Foi um prazer de te ter aqui. E se alguma pessoa quiser, a Ana aqui, que seja aos lados aqui da prança, se quiserem um contacto, é só ligar para a rádio. Eu faço um prazer de dar os teus contactos. Muito obrigada. E pode-me contactar sempre que quiser, fique à vontade. E outra coisa. Nunca se sabe um dia estás aqui connosco, no estúdio. Nunca se sabe. E era bom. Bem que sim. Teria todo o gosto. E eu também. Já tem algumas passado por cá, hein? Já vieram cá muitas. Já. Nunca se sabe. Muito obrigado, Ana. Foi um prazer. Muito obrigada eu. Muito obrigada e uma boa emissão e que tenham muito sucesso aí na vossa rádio. Olha. Também olha. Para ti, muito sucesso na tua carreira. E tudo de bom que a gente te deseja, da parte muito da Rádio Panafiana. Olha, vamos ouvir uma música tua e eu vou escolher qual são dos dois. Qual okay, dos dois? Vamos lá então ouvir. Hã? Muito obrigado, Ana. Obrigada. Bom domingo, tchau. Bom domingo. Tchau. E foi assim, amigos ouvintes, a nossa entrevista com Ana Cláudia. E não esqueçam que dentro de 5 minutos teremos uma nova entrevista com Karina. A minha escrava. Não vou ser a tua escrava. Já chega aí. Vamos ver agora. Bota, Ana. Oh, é loirinho, outro é moreno. Meus polos baixinho. Um é loirinho, outro é moreno. Nas qual os dois serão o meu eterno. Um é moreno, outro é loirinho. Quero provar o gosto do beijinho. Um é loirinho, outro é moreno. Nas qual os dois serão o meu. Bom dia. Sim. Bom dia. Estamos a falar com? Com a Karina. Sim, sim, comigo. Ah, mas és tu que dizes, pois, que pois. Como te chamas, Karina, tens que te apresentar. A Karina já a conhece, já esteve aqui connosco uma vez e vem apresentar o novo trabalho, não é? Mas os ouvintes não a conhecem, ela, é verdade. É ela que tem que se apresentar. Vem-nos apresentar o novo trabalho. Sim. É que até não quer ser a minha escrava, é? Não, senhora. Porquê? É uma música muito divertida, cheia de cheirinho a verão também, mas ser a escrava, isso não. Não és escrava de ninguém? Não, eu acho que não devemos ser, não devemos ser. Ninguém deve ser escrava de uma pessoa. Não. Olha, fala-me uma linha deste novo trabalho, então é música sempre com o mesmo ritmo. Exatamente, músicas, é um trabalho 100% para dançar, é um trabalho muito popular, muito mexidinho, então é um trabalho muito, muito especial também. Olha, quem foi que escreveu as músicas? Olha, é um trabalho de País Real, é um trabalho de Paquito, embora tenham aí um tema de Ricardo Landon, mas todo o resto é um trabalho de Paquito, e é um trabalho que foi pensado ao pormenor, especialmente para as pessoas dançarem, para as pessoas se divertirem. E eu acho que está muito bem conseguido. Ela escolhe sempre os melhores. Sim, deve ser. Olha, foste tu que deste a ideia das músicas ou como veio o... Não, isso é uma ideia para Paquito, por isso é um trabalho preparado pela País Real, o que acaba por ser um trabalho todo preparado ele ao pormenor, e todo de maneira a que o público goste de ouvir, de dançar e de se divertir também. Tu não dás uma ideia, quer uma música assim, quer uma música assim, não? Não, porque o estilo musical enquadra sempre para o popular, por isso depois o Paquito, depois há aquela decisão final das músicas, e eu acabo sempre por querer, porque enquadro-me sempre muito bem com elas. Olha, eu vi há pouco tempo que saíste o videoclipe da Não Quero Ser Escravo. Exatamente, está muito bom. Estás muito, muito linda. Obrigada. Estás. Quem conhece a Karina, que vá ao YouTube, que procura Não Sou Escrava. Então na página do Facebook eu também partilho várias vezes o vídeo. É um vídeo que está muito engraçado. É um vídeo que eu acho que qualquer pessoa o deveria ver, porque é um vídeo muito divertido, e tem uma história do princípio ao fim. Eu acho que é o fundamental. Está muito lindo. Quem não viu, pode ver. Olha, exatamente. Diz-me, deste novo trabalho, qual é a música que tu gostas mais? É um bocadinho difícil responder essa pergunta. Isto é como quando nós temos 5 filhos e nos perguntam de qual é que nós gostamos mais. Gostamos de todos. Respondo, gostamos de todos, exatamente. As músicas, desses 10 temas que aí estão, é a mesma coisa. Ou seja, não consigo dizer que gosto de algum especial. Para mim, eu gosto deles todos. É um trabalho que está, para mim, está 100% completo. Embora, há uma música que eu acho que é mais delicada, que tem uma letra mais delicada, que é diferente, é um estilo diferente, que é a música Quando Olhas Para Mim. Mas gosto das músicas todas, não há nenhum tema que seja mais forte para mim, porque para mim são todos eles. Ei, olha, então, porquê que Quando Olhas Para Mim faz esse efeito? Porque pois? Eu lembro coisas. Eu quero saber, hein? Porque essa música, a letra dessa música, por isso é que eu acho, por isso é que eu digo, eu gosto delas todas. Essa música para mim é diferente, tem um estilo diferente também, é mais um kizomba. Mas a letra dela é uma letra tão delicada, é uma letra tão bonita, daí eu identificar-me muito com ela. Ah, é por isso. Bem, tu disse, porque lembra coisinhas. Olha, diz-me, tens espetáculos marcados para os meses que vêm? Tenho, olha, eu vou estar agora para a semana em França, em Belgrado, para quem eu mando um beijinho muito grande para todos os nossos imigrantes. Oh, onde é que fica isso? Belgrado, não faço a mínima, sei que fica em França. Belgrado? Sim, Belgrado. Ou na Alemanha? Belgrado. Belgrado. Não, é França. É em França? Não sabes para que sítio fica? Não, não sabe. Eu sei que fica uma hora e qualquer coisa de Marselha. De Marseille. C'est dans le sud. Dans le sud de la France. C'est dans le sud. Oui. Dans le sud. Vou estar lá à Páscoa. É o sul. Olha, Karine, que tempo é que faz aí? Olha, aqui em Portugal. Sim. Chove, imagino, de manhã, depois vem um solinho ao meio da tarde e depois à noite vem muito frio, muito vento também, é assim que nós estamos. Estamos em dezembro. Tal cá como lá. Eu pensei que nos trazias um pouco de calor, de sol. Não, ainda não. Ainda não. Ainda não. Então estavas a dizer que vais estar em França ou pois? Vou estar em França, depois vou estar no Alentejo, depois em maio vou estar na Associação Cultural e Social de Diferdães, que é no Luxemburgo, e depois vou estar no Montijo. E depois tenho mais datas, mas basta ir à página da Karina, tem que ser com K e com Y, e para poderem aceder também toda a nossa informação, também através da página da País Real conseguem saber para onde é que nós vamos andar. Eu também digo que é melhor com K, com o frio que faz. O Lourenço. Olha. Que dois. Diz-me, vais apresentar outra vez à televisão? Sim, eu já ando a fazer a promoção do CD. O CD tem mais ou menos 3 semanas e desde então andamos a fazer a promoção, quer por televisão, quer por rádios. Agora a próxima ida à televisão será quando eu regressar de França, porque hoje eu estive na sexta-feira na SIC Internacional, e agora irei para a semana apenas à televisão, mas será quando eu regressar. Ah, é a SIC Internacional, é assim com num programa? Tive no Baião. Portugal. Não, do José Figueiras. Sim, à noite. Sim, do José Figueiras. Sim, senhor. Mas José Figueiras, exatamente. Ah, bom. Olha, já vieste à França ou é a primeira vez? Não, já estive em França há uns anos, mais ou menos há uns 4 ou 5 anos. Mas agora vou voltar lá e estou ansiosa, porque eu sei que ir fora do país é levar um bocadinho do nosso Portugal. E nós viemos sempre para cá do coração cheio, né? Porque é como se nos sentíssemos em casa. Vai lá para o sul, que está mais quentinho. Aqui está um bocadinho fresco. No sul está mais quente. Está mais quentinho. É mais para baixo. Olha, e uma coisa boa, vens de Portugal passar a Páscoa em França, os portugueses aqui vão ficar todos contentes. Eu, não é? Porque a gente acaba por se sentir em casa, não é? A gente somos tão bem recebidos, é um calor humano tão grande que nos dá vontade de ir para lá. Ainda bem, porque se deixas o teu país nos dias de festa, deixas a tua família, tens que ser bem. Nós temos mesmo, exatamente, é mesmo por aí. Olha, um ouvinte já me marcou, olha, Bellegarde, c'est dans l'Ain, dans le département 01, são a 465 km de Limoges. É a 460 km daqui. Onde é que vais? Ainda é muito longe. Daqui, ué. Karina, foi um prazer te receber hoje de manhã. Se tivesse alguma muito coisa, obrigada mais uma vez. Se tiveres alguma coisa a dizer aos ouvintes, podes dizer. para te contactarem para uma festa aqui ou que seja aqui ou perto daqui, como é que fazem? Olha, basta ir à página da Karina ou então à página da País Real. Karina tem que ser sempre com K e com Y, isso é muito importante. Ou então através da página da País Real, lá têm todos os contactos, têm todas as datas. Vão sempre recebendo informações sobre a Karina, tudo muito atualizado. Também quero dizer que eu tiro sempre todos os dias um tempinho para ir à minha página do Facebook para estar em contacto com os meus fãs, a quem eu mando um beijinho muito especial e a quem eu agradeço pelo facto de partilharem todos os dias o meu trabalho e estarem todos os dias lá. E aproveito para fazer o convite a irem ver o videoclipe do Não Vou Ser a Tua Escrava, a pedirem também as músicas da Karina e a pedirem aí às comissões de festas para terem um espetáculo da Karina, porque uma coisa é a Karina estar a falar a quilómetros de distância e estar a dizer, outra coisa é as pessoas verem. E eu, a intenção de um artista é sempre chegar mais, cada vez mais perto do público, e sem dúvida é aquilo que nós, é o nosso objetivo, é aquilo que nós queremos, e é o que nos realiza também. Está bem, então. Olha, aproveita enquanto estás em direto, como estás a ser ouvista quase no mundo inteiro, para deixares os teus contactos, tudo aquilo que tu quiseres dizer a todos os ouvintes. Como eu estava a dizer, basta ir à página da Karina, com K e com Y, ou então através da página da País Real, lá têm todos os contactos, têm todas as informações, por isso é muito fácil, através das plataformas sociais e digitais, chegar até mim. Muito bom. Deixar um beijinho muito especial para todos. Muito obrigado. Muito obrigado que estás hoje de manhã connosco. E eu vou passar uma música tua. E eu escolhi uma música. Sabes qual é? Então. Eu escolhi a número 7 do disco. Vê lá se adivinhas. Ai, 7 cães ou um osso. Hã? É, não é? 7 cães ou um osso. 7 cães ou um osso. Onde? Então, bom sucesso para o teu trabalho. Tudo muito de bom. Obrigada. Para vós. Muito obrigada, um beijinho muito grande. E bom domingo. Um beijinho muito grande para vocês. Obrigada, um beijinho, muito grande para vocês. Obrigada, um beijinho, obrigado. E foi assim, amigos ouvintes, mais uma entrevista com a grande artista Karina. Karina. Karina? É quase Karina. É quase Karina, mas não é minha nora. Ai! Toda mulher vai se habituando a ser cobiçada. Lançam piropos e mentem os sons. Vêm com tangas armados em bons. Mas na verdade daí vai se haver, não servem para nada. Mas já não caímos nessa cantiga. Não sofremos, é melhor assim. E se me apertam de um lado e do outro, eu penso assim. São 7 cães ou um osso, e nós não somos fáceis de roer. São 7 cães ou um osso, e cabe a nós fazê-los sofrer. São 7 cães ou um osso, passando garras a toda mulher. São 7 cães ou um osso, isto vai ser com a gente quer. Karina! 7 cães ao osso. Muito cuidado, eles. Mas não é preciso ir ao osso. Tem que ir à pedra primeiro. Não falta para aí. Toda mulher vai se habituando a ser cobiçada. Para chegar ao osso tem que ser a pedra primeiro. São pirocos e mitem os sons. Vêm com tangas armados em bons. Mas na verdade aí vai se haver. Não servem para nada. Mas já não caímos nessa cantiga. Não sofremos, é melhor assim. E se me apertam de um lado e do outro, eu penso assim. São 7 cães ou um osso, e nós não somos fáceis de roer. São 7 cães ou um osso, e cabe a nós fazê-los sofrer. São 7 cães ou um osso, passando garras a todos. de roer. São sete cães a um osso e cabe a nós fazê-los sofrer. São sete cães a um osso, passando garras a toda a mulher. São sete cães a um osso, isto vai ser como a gente quer. São sete cães a um osso, isto vai ser como a gente quer. E então, continuando com a nossa linda música para todos os ouvintes da nossa Rádio Panafiama, desta vez para a Suíça, para Sílvia, seu marido e seus filhos, e não esqueçando seus pais, Sr. Eduardo e Dona Graciete, e sua irmã Andreia em Portugal, Ludares Vila Real. Portanto, para vocês, olha que linda música. Hoje é dia de ir à missa, mas agora já é um bocado tarde, porque já posto. Obrigadinha pelo teu raminho. Hoje é dia de ir à missa, sem ir à missa. Hoje é dia de rezar, de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, três vezes vais à missa, aprender a perdoar. Hoje é dia de ir à missa, ir à missa, ir à missa. Hoje é dia de rezar, aprender a perdoar. Perdoa! Piadas da minha terra andam vestidas de negro. Muitas vezes vão à missa para afastar o crocheiro. Não há missa à terça-feira, é descanso do prior. As piadas vão rezar, pedir perdão ao Senhor. Hoje é dia de ir à missa, sem ir à missa. Hoje é dia de rezar, rezar, rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vais à missa aprender a perdoar. Hoje é dia de ir à missa, ir à missa, ir à missa. Hoje é dia de rezar, de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vou à missa aprender a perdoar. Em que me casar, minha mulher leva o véu. No dia em que ela morrer, vai evidente que entra ao céu. Quando nasce um bebê, deve haver o batizado. Leva com água nos olhos para afastar o mal-olhado. Hoje é dia de ir à missa, ir à missa, ir à missa. Hoje é dia de rezar, de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vai à missa aprender a perdoar. Hoje é dia de ir à missa, de ir à missa. Ir à missa. Hoje é dia de rezar, de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vou à missa aprender a perdoar. Gostava de ser papa, andar vestido de branco. No dia em que eu morrer, ser falado como um santo. Quando a morte na aldeia, aparece o canganheiro para vestir o falecido para o seu último cruzeiro. Hoje é dia de ir à missa, de ir à missa, de ir à missa. Hoje é dia de rezar, de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vai à missa aprender a perdoar. Hoje é dia de ir à missa, de ir à missa, de ir à missa. Hoje é dia de rezar, de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vou à missa aprender a perdoar. Hoje é dia de ir à missa, ir à missa, ir à missa. Hoje é dia de rezar, é dia de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vai à missa aprender a perdoar. Hoje é dia de ir à missa, de ir à missa, ir à missa. Dia de rezar, de rezar. Não se pode ter preguiça, muitas vezes vão à missa aprender a perdoar. Eh oui, il faut apprendre à pardonner. É sucesso. Dicevela, dicevela. Tudo a dançar. È sempre bombare. Oh, sempre bombare. Dicevela, è sempre bombare. È fino. dicemela. Da nossa festa da Rádio Panafiana no 10 de fevereiro com o Kika e Chico e Suzy. Aí que bom! E me deixou no tempo sem saída. Tô indo embora agora. Por favor, não embora. O homem não chora. Remix! Dicemela. Você foi a culpada desse amor se acabar. Você que destruiu a minha vida. Remix. Você que machucou meu coração e fez chorar e me deixou no peito sem saída. Viagem. Por favor, não implora. Porque homem não chora. Às vezes. E não pede perdão. E não pede perdão. chora. Remix. É sucesso. É sucesso, é. Agora. Então, agora desta vez, mais uma dedicatória para um grande amigo que se encontra de parabéns, este que está na Suíça, em Neuchâtel, seja ele José Lourenço. Pois para ti, meu amigo, com muitos parabéns e um grande abraço. Olha que linda canção te escolhi. Muitos parabéns. Olha, olha para ela. Mulheres a fazerem sensação na terracinha da Kizomba Fundana, com o seu jeito africano a dançar, numa paixão que ninguém as vai pegar. E quando dançam, só elas têm magia, quando se enterram em tudo do coração. A petit coucou à la ratiche que é aqui no seu chat. Bonjour la ratiche. Arrasando a dançar lá no sambão. Olha para elas, olha para elas a dançar. São na pista as mais belas. Olha para mim, olha para mim. Dançar o funaná. Venham todos, venham vê-las. Olha para elas, olha para elas. A dançar o funaná. São na pista as mais belas. Olha para elas, olha para elas. Olha para elas a dançar o funaná. Venham todos, venham vê-las. Isso! Mulheres a fazerem sensação, fazer sensação. Na terrinha da Kizomba Fundana, com o seu jeito africano a dançar, numa paixão que ninguém as vai perder. E quando dançam, só elas têm magia, quando se enterram em tudo do coração. É toda a noite, até o nascer do dia, vão arrasando a dançar lá no sambão. Olha para ela, olha para ela. São na pista as mais belas. Olha para mim, olha para mim. A dançar o funaná. Venham todos, venham vê-las. Olha para elas, olha para elas. A dançar o funaná. São na pista as mais belas. Olha para elas, olha para elas. A dançar o funaná. Venham todos, venham vê-las. Ai, que bom, que bom! Après tu me mettras. Agora vai mais uma dedicatória. Esta vai é do Jolo Taxi, por son oncle, por mon oncle, Luis. M'a dit, mets-moi cette musique, on va rigoler un petit peu. Alors, on va rigoler un petit peu avec Gilberto Amaral. Ai, meu Deus, para que me casei. Então vamos ouvir a música, não é? Fuxa! Ai, porque me casei! Ai! Ai, meu Deus, para que eu casei? Porque pensei em casar. Ai, ai, ai! Confesso que me enganei. A mulher que eu arranjei é toda de desarmar. Confesso que me enganei. A mulher que eu arranjei é toda de desarmar. Nunca mais esqueci a hora. Casei numa quinta-feira. Depois fomos os dois embora. Ela tira as pernas fora. Eram ambas de madeira. Eram ambas de madeira. Depois fomos os dois embora. Ela tira as pernas fora. Ai, tira, tira as pernas. Madeira. Puxa. Está no meio. Vamos a perna do meio. Não interessa as pernas, é o que está no meio. Os joelhos. No meio das pernas. Os joelhos. Os joelhos é o que está no meio das pernas. Triste tenho vivido. É melhor nem pensar nisso. Ai. Tira um olho que é de vidro. Põe os seios no cabide. Tudo que usa é postiço. Olha. Tira um olho que é de vidro. Põe os seios no cabide. Tudo que usa é postiço. Quem a vê na noite escura diz, oh, que moça porreira. Mas de dia, ai que figura, é postiça à dentadura, é postiça à cabeleira. Mas de dia, ai que figura, é postiça à dentadura, é postiça à cabeleira. Só uma coisa porém, que me causa a confusão, que no sítio que ela tem, ainda não reparei bem, se é postiço ou não. Sítio onde ela tem, ainda não reparei bem se é postiço ou não. Ai, que bom! Oh, será classe? Será classe. Ok, quer jolie parole, quer jolie parole. Encore une dédicace, celle-là. S'il vous plaît, l'équipe, pouvez-vous me passer, donc c'est moi qui choisis la chanson, pour toute l'équipe, et ma copine Paulette, et mon frère qui vit en Guadeloupe. Merci Emma. Voilà, merci à vous, et un bon dimanche de rameaux à tous. Bon domingo, también para ti. Et la chanson, je vais la dédicacer, en plus. Y esta va pas Maria Vaz, va pas Catherine, la sœur à Michael. Vai para Micaela, vai para La Ratiche, vai para todas as pessoas que amam esta canção, há plein. Sem novidade, é o senhor José Malhoa. Écoutez bien, écoutez bien. Moi, je m'en doutais qu'il était obligé de sortir esta música. Mas je pensais pas qu'il allait sortir. Mas il a fait. É assim. Oh. José. Oh, não. Sim, fiquei aqui só para te ver chegar. Hoje só contigo vou dançar. José Malhoa. Vi que teu olhar também estava a chamar por mim. Por mim. Mostra-me o caminho que eu vou já. Tu és como o imã, não sou o metal. Vou-me aproximando como um plano final. Só de pensar nisso acelera-me o pulso. Ai. Eu já estou gostando mais do que o normal. Todos os meus sentidos vão pedindo mais. Só de pensar nisso eu fico maluco. Despacito. Quero provar teu corpo despacito. Deixa que eu te diga coisas ao ouvido. Esquecer o mundo quando estás comigo. Quando estás comigo. Despacito. Quero te despir com um beijo despacito. Escrever nas paredes do teu labirinto. Fazer desse corpo todo um manuscrito. Suba. Quero ver dançar o teu cabelo nesse ritmo. E que ensines à minha boca os teus lugares favoritos. Favorito, favorito. Deixa-me passar a tua zona de perigo, até provocar teus gritos, que eu sou o teu favorito. Se te pedo um beso, ven, dámelo. Eu sei que estás pensándolo, levo tempo intentándolo. Mamiento está mirándolo, sabe que tu corazón comigo hace bombón. Sabe que sabe, vas a buscando de mi bombón. Me prueba de mi boca para ver cómo te sabe. Quiero, quiero, quiero ver cuánto amor a ti te cabe. Yo no tengo visa, yo me quedo en el viaje. Pasito, pasito, suave, suavecito. Vámonos pegando poquito a poquito. Quando tu me beijas, só vejo a beleza. Sei que é malícia com delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Vámonos pegando poquito a poquito. É que essa beleza, quebra-cabeça. Para completar, eu só tenho a peça. Despacito, quero provar teu corpo despacito. Deixa que eu te diga coisas ao ouvido. Esquecer o mundo quando estás comigo. Suba, suba, suba. Despacito, quero te despir com um beijo despacito. Escrever nas paredes do teu labirinto. Fazer desse corpo todo um manuscrito. Suba, suba, suba, suba. Quero ver dançar o teu cabelo nesse ritmo. E que ensines à minha boca os teus lugares favoritos. Deixa-me passar a tua zona de perigo. Até provocar teus gritos, que eu sou o teu favorito. Despacito, despacito. Vamos fazer praia em Puerto Rico. E até as ondas gritam ai bendito, porque junto a ti tudo faz sentido. Pasito, pasito, suave, suavecito. Vámonos pegando poquito a poquito. Quando tu me beijas, só vejo a beleza. Sei que é malícia, com delicadeza. Pasito, pasito, suave, suavecito. Vámonos pegando poquito a poquito. É que essa beleza, quebra-cabeça. Para completar, eu só tenho a peça. Despacito. Ah, c'est José Manuel, hein? Il a bien repris. Ça donne bien. Ouais, ça donne bien. Ça donne bien, mais José Mario, il a l'habitude. Mm. Il reprenait du Frédéric François, il reprenait du Rapi Planchese. C'est ça. Hein? Agora vai uma dedicatória. E desta vez então, esta vai para Clermont Ferrand, para Sara Alves, com muito carinho. Ai, com muito carinho, vamos lá então. Ai, minha Rosita bonita. E choro por ti, canto, Rosita, quero-te tanto como não quero a ninguém. Estejas tu onde estiveres, és a mais linda das mulheres, jamais um dia vi. Conheci-a no verão, num baile de São João, e nunca mais a esqueci. Espero que seja viva essa boneca tão querida que esse dia conheci. Minha Rosita bonita, tu és tão cativa, estou louco por ti. Minha Rosita bonita, tu és tão cativa, estou louco por ti. A pensar onde irei encontrar essa moça tão bela. Sei que é filha da mamã que nasceu na colher, vive num apartamento. Não me canso de a procurar, sei que trabalhou num bar. Rosita vem ter comigo, ando lá por onde andar. A Deus a peço a rezar, Rosita vem abraçar. Minha Rosita bonita, tu és tão cativa, estou louco por ti. Minha Rosita bonita, tu és tão cativa, estou louco por ti. Thank you.

minha aldeia de caneca cheia, sorrisos no rosto. Começa o bailarico, em casa e eu não fico, eu brindo convosco. Noite na minha aldeia, vai ser casa cheia, tudo bem disposto. Começa o bailarico, em casa e eu não fico, eu brindo. Portugal tem alegria, tem noites de festa, estouram foguetes no arraial, bebemos gin e muita cerveja. Que noites lindas para dançar, o pimba-pimba e o bailinho da Madeira, quem sabe até poder encontrar um lindo amor para a vida inteira. Noite na minha aldeia de caneca cheia, sorrisos no rosto. A nossa amiga Ana Cláudia. Tem boas músicas. Começa o bailarico, Ana. Bela cantora. Ah, sim, senhora. Começa o bailarico no domingo. Ah, vês? Em Cusexe. No Centro Cultural. No Centro Cultural de Cusexe. De Cusexe. Com baile animado por Sonia e Tony. Sónia e Tonis. O Tonis é sonhar. O Tonis e a sonhar. Agora depende. Baile este oferecido pela Amical Franco-Portuguesa de Limoges. A partir... Não esqueçam de, quem se quiser se animar. E divertir. E divertir. E comer. E beber. A comer a bifanas e bar aberto para quem quiser. É. Portanto, não se esqueça, a partir das 22 horas... Das 10 da noite. Ou seja, 10 da noite, de ir vos a divertir e dançar, animar a vossa noite de domingo de Páscoa. Entrada 10 euros e gratuito para menos de 12 anos. Vai haver festa na minha aldeia. Força, amigos, advirtam-se se puderem. Quem pode, pode. Quem não pode, sai de cima. Quem não pode, sai de cima. Quem pode, pode. Sempre assim foi. Assim foi, é. Não é? Eu prefiro que ela fique por cima. Tanto faz. Tanto faz. Dá a mesma manobra. Dá a mesma manobra. Ah, não é bem assim, vá, mas se dizes, eu acredito. É. Então, Maria, estás muito calada hoje. Bah, oui, comeste hein, muito. Discutei. Não, comeste muito. É. Tens a barriga cheia. É isso. Hã? Agora estás a digerir? Cessá. Estás a digerir? Cessá. Ah. Muitos parabéns a quem está de parabéns e a quem esteve. E uma boa apetite ao bolinho e à champanhe. Não bebo muito, senão depois puxo o cabelo. Ah, só pôs o cabelo. É, dói o cabelo. Olha, ele é 13h21min48s, está quase a acabar, encore une ou deux petites musiques, e on se retrouve pour se dire au revoir. C'est ça. Sur ce, on va aller. Música, maestro. Música. Encontrei dia uma cigana que ao ler a minha sina logo me disse assim: vais encontrar a tua metade, teu amor de verdade, alma gêmea de ti.

teu beija-flor. Já te beijei com roupa, já te beijei sem ela. Já fui teu príncipe e tu minha Cinderela. Nosso reinado tem o trono do amor, assinado por beija-flor, nome de amor por ela. Já te beijei com roupa, já te beijei com a boca. Já fui teu príncipe e tu minha Cinderela. Nosso reinado tem o trono do amor, assinado por beija-flor, que move de amor por ela. Já fui teu príncipe, já fui teu. Já foste minha Cinderela. Ai não! Cinderela! Ricky! Já te deixei com roupa, já não te deixei sem ela. Já te beijei com a roupa, já te beijei sem ela. Minha Cinderela. Ai, isso agora não sei. Trono do amor, assinado por beija-flor, que molde de amor por ela. Já te beijei com roupa, já te beijei sem ela. Já fui teu príncipe e tu me. Ai, ai, ai, ai, o que tu andas a fazer? E pronto, amigos ouvintes, da nossa parte é tudo. E até 2 a 8, se Deus quiser. Adimos, poxa. Cá estaremos a fazer-vos companhia nas vossas manhãs de domingo. Portanto, para todos, continuação de um bom domingo. E até 2 a 8 dias, se Deus quiser. Bom dia. Adimos, poxa. Bonne journée. Hoje em dia já não têm paciência para aturar aqueles que não saíram da adolescência. Elas querem alguém que lhe fale ao coração, saiba bem o que quer, que não lhe traga complicação. Mas os jovens hoje já não são bem assim, não sabem conquistar, só sabem é falar. Então elas se viram àqueles de 40, porque a fruta madura é mais gostosa, mais suculenta. É muita pá e pouca uva.